7, mantenha nível 360, Cabal Brasil 1273. Tucano 3-1, e tudo prossiga. 570, frequência 12845, alternando 2455, gol 570. I'll visit it by

do MRT. Position, and everyone should follow.